Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado pra ele bater também. Se alguém processar você pra tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Alguém me pedir alguma coisa, dei. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dei. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste.